sono. Deus tem dessas ao criar encontros. Já estava escrito. Eu, você, a nossa história e fim. Me sinto infinito. Enquanto com você feliz. Rio Sul Rádio. Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Sabe o que é viver em paz? Samba pra espantar a dor. Só quem já sambou sabe o que é melhor pra nós. Eu te vi chegando, cê me viu te olhando. Eu descabelado, cê vestido branco. Chamei pra dançar, mas eu nem sei sambar. Bom, você chegou, precisava de alguém pra me ensinar. Eu disse olá, você disse vão lá. Não entendi nada, mas você sabia me levar. Samba colado, eu torto pra um lado. Você me deixa assim, quase sempre deslocado. Samba pra espantar a dor. Só quem já sambou sabe o que é viver em paz. Samba pra espantar a dor. Só quem já sambou sabe o que é melhor pra nós. Passa a rodopia, olha. Hoje pode até chover. Pena que já deu minha hora. Vou me preocupar com o quê? Passa a rodopia, olha. Hoje pode até chover. Pena que já deu minha hora. Vou me preocupar com o quê? Samba pra espantar a dor.

disser que eu quero aprender a me amar e te amar também ao mesmo tempo, você teria tempo. Rio Sul Rádio. Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Ela dá um show. Ela é demais. pra chegar no baile. Demoro pra chegar no baile. Demoro pra chegar no baile. Demoro pra chegar. Seu perfume é minha droga, essência pura de mulher. Não vivo sem respirar. Seja na paz ou na loucura, algum sentido há de haver. Ela dá um show. Yeah. Ela dá um show, yeah. Ela dá um show. Eu demoro pra chegar no baile. Eu demoro pra chegar no baile. Eu demoro pra chegar no baile. Demoro pra chegar. A minha vida se resume, baby, entre você e mais ninguém. Eu não procuro esconder. Você não some nem me assume. Algum sentido há de haver. Te vejo solta no ar. Ela dá um show. Chegar no baile. Eu demoro pra chegar no baile. Eu demoro pra chegar no baile. Eu demoro pra chegar. Ela dá um show. Capacidade de amar, por tanta incapacidade de amar. Pra mim, pra você, pensa bem, homem nenhum no mundo vai ter tanta paciência. Homem nenhum, nem mulher, nem pai, nem mãe, nem a ciência vê se entende, para e senta. Outra pessoa pode tirar você do bode, mas só eu desculpar por tanta incapacidade de amar. Por tanta incapacidade de amar. Desculpar por tanta incapacidade de amar. Por tanta incapacidade de amar. Por tanta incapacidade de amar. Por tanta incapacidade de amar. Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Ainda não fomos. Rádio. Ensaboei o meu cabelo atrás da nuca e o pé.

você nessa dança. Hoje bateu saudade, meu bem, de dançar de novo aquela canção. Olha, aperte o passo, meu bem, de longe te vejo andar, de longe tão devagar. Vem distrair sem embaraçar, me levar, quero sair sem te apressar, sossegar, te acolher, só ter você nessa dança. Próxima estação.

pão e sabão. E eu sei, também só tenho que passar. Há dias que vem, só vem, e dias que vão e só vão. E eu sei, também só tenho que passar. Beira-mara-beira, ira-maravilha, solidão. Vai passar. De qualquer maneira vou ficar. Irei, irei. Não existe data certa, conta ou alguma regra. reserva. Não é pode de merecer nem dizer que a fila anda. Mas agora vou falar do meu amor por Nana. Agora eu vou falar. Eu vou falar de Nana. Agora eu vou cantar. Eu vou cantar pra Nana. Eu e você nessa história de versos comuns, assim dizer que podemos estar lado a lado quando bem entender e voar sem soltarmos as mãos, só pra ser mais uma canção enjoada que fale de dois sendo um, sendo exatamente somente pra nós. Pássaros a cantar, flores em um peito aberto, um lindo amanhecer pra ver o sol. Eu e você nessa história de versos comuns, assim dizer que podemos estar lado a lado quando bem entender e voar sem soltarmos as mãos, só pra ser mais uma canção enjoada que fale de dois sendo um, sendo exatamente somente pra nós. Pássaros a cantar, flores em um peito aberto, um lindo amanhecer pra ver o sol. Amanhã é dia branco, vamos pintar, vamos ver chegar o sol. Amanhã é dia branco, vamos pintar, vamos ver chegar o sol. Chegar o sol, vamos ver chegar o sol. Chegar o sol, chegar o sol, vamos ver chegar o sol. Sozinha pra ver quem sou eu. Me sozinha pra ver quem sou eu. Repete o grito, todo passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. Rio Sul Rádio. Para, para. Chega, chega, bum, bum. Pintar o meu coração. Demorou, demorou. Você demorou pra pintar o meu violão. Minha harmonia calma, a mais longa sinfonia. E a tua melodia deságua em meu mar. Mas todo ponto de aumento aumenta a minha aflição. De deixar tua colcheia sufocar-se em meu colchão. Demorou, demorou. Você demorou pra pintar o meu coração. Demorou, demorou. Você demorou pra pintar o meu violão. Tua batuta confusa altera meu andamento. Semifusa me induz a pensar: o que seria da vida se não fosse um instrumento? E você o dia inteiro me inspirando a tocar. Demorou, demorou. Você demorou pra pintar o meu coração. No meu violão. Ai, eu queria ser a pauta, inspirando outra nota em seu ouvido sussurrar. Que todo amor dessa vida faz parte de um único tom. E o cromatismo da alma não nos deixa desafinar. Batuta confusa altera meu andamento. E toda semifusa me induz a pensar: o que seria da vida se não fosse um instrumento? E você o dia inteiro me inspirando a tocar. Demorou, demorou. Você demorou.

Sul Rádio. Das asas do avião, tento rebobinar o tempo com o coração nas mãos e as mãos só queriam se agarrar aquele dia em que eu te conheci. Alguém como você é capaz de parar meu trânsito difícil de escrever. Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser star. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu. Coração canta feliz. Eu dou a volta pulo muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. A vida passa lentamente e a gente vai tão de repente. Tão de repente que não sente saudades do que já passou. Thank you.